aliado e pronto, está carregado, está aqui. Deixa eu manter a posição, por gentileza. Mantendo a posição. Carga 7, autorizado a decolar, pistão 0, vento variável em 3 horas. Mantém 4.000, Golo 7. Golo 7, 5.5, mantenho 4.000. Intercharge até o submantenimento de voo 060. Na presença, estamos em condições Vitor Machado, propondo cancelamento do plano. Ascensão 035, voa direto Valença, Vitor Machado, hotel. Intercharge até o plano IFR cancelado às 27. Reporte visual. Reporta lá. Controle, Gol no 092, confirma esse trago aqui, 2 milhas de Dona, 1.700 pés. Tem um tráfego 600 pés a 1 milha de Dona, o helicóptero realizando sobrevoo. Você deu a demais pra gente aqui, Gol no 092. O 092 já passou do lugar. Voltará. Matei pro 75. 1755, desça para 2000 pés. Ajuste 10. 16. Tá, mantém pro, senhora. Bom, 1755, curve agora à esquerda. Bom, 755, próxima navegação na parte de novo. Mano, Duana. Controle Salvador, Tracajá, 76. O Gol 233, nível 230, posição elétrica. Cuidador, Gol 092. Bono 092, Cimentone 18, deixa 95. 293. Controle Salvador, Tracajá 76. Já 76, contato radar da colagem, Silva via saída Puca para nível de voo 250. Via Puca por 250, Tracajá 76. Tracajá 76, voo direto de par. Voo direto de par. Estimando o pouso 1035 e apostará livrando 035. Vitor Charlie Hotel. Gente, eu vou ter o Vitor Charlie Hotel, não há tráfego conhecido a reportar. Frequência livre para a comunicação. Paciente confirmando 1035506, Vitor Charlie Hotel. Gente. Salvador, Gol 1233. Chega. 250, posição Elefa. 1233, chama o centro Recife, 1260, alterna 1353. 260653, 1233, bom dia. Bono 755, autorizado ali, a CX foi da pistão 10, reestabilizado. Reestabilizado, 755. 3, 4, 7, 5, 3. Desce para 4.000 pés, ajuste 10, 1.6, confirma velocidade de cara. Gente. 4753, reduza para 2209. Essa via Golf para 2000 pés, ajuste 10116, autorizado a aliança que foi 10. Afirmo, pode ingressar via Bravo? Afirmo, azul 4234, inicialmente autorizado a alinhar e manter pista 10. Alimentando 0, azul 4234. Bono 755, prossiga. Só precisaria, né? Bono 755, chama a torre 18, decimal 9. Obrigado. Chame só em 121, decimal 9. 329. Salvador 755, na longa, pessoal. Bono 755, antes da aproximação, reporte passando externo e como Embraer 190, alinhando para decolagem na pista 10. Azul 4234, autorizado a decolar 10, vento variável em 3 Autorizado com o custo 0, vento variável em 4 minutos. Obrigado, senhor. 2348, azul 4234. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234, decolado, passa 1200 pés, Puka. Azul 4234, contato radar da decolagem, suba via saída Puka para o nível de voo 350. Via Puka para o 350, 4234. Eu vou via acionado. Esse informa o Boeing 737 na curta final em aproximação 90. Reporte quando fora do solo, decolagem com o risco do IMAR, o vento no aeródromo é variável em 4 nós. Botar lá fora do solo, não vai interferir com a aeronave já visual, botar uma agora. Alfa, configura altitude, tu mantém? SL, Mike, literal. Gente. Então, 4753, comprou o controle? Não, não havia cotejado, a senhora faz sobre um sample 453. Então, 4753, tráfego 3 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, helicóptero em sobrevoo. É, obrigado. Não tem notifiques, não tem também aviso. Eu sou Vitor McCharlie, mas não aviso. Gente. Vitor, elevador Lacerda, o meu Mike Bitter Alfa. Angela aqui por Alfa. Sorry, Papai Romeu, até Roma Golf. Possível, até Roma Golf. Colado em Imar, tá com Pro Isca 500 pés, sobrevoo vai ser elevador Lacerda, na sua escuta. É o Romeu Golf. Você me identifica. 0145, até Roma Golf. 755, solo 36, libera direito, chama em solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 3, 3, 1, 9. Ufa, mantenha pro whisky, para a sala 1, 0, o tráfego 5 horas, já no nacional. Tráfego 2 horas, já no final. O Airbus 3, 2, 0. Tá visual com o mesmo, não vai interferir até o negócio. Então 4758, tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés no helicóptero rumo a oeste. Capitão 4753. Então 4753, cimentou 118, vai ser 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia. TAM 4753, sinal de LF Break. 4753, autorizado pouso pista 1-0, vento variável em 4 nós. Autorizado pouso pista 1-0, 4753. Atenção, Romeu Golf, mais federal. Chegando aí. Romeu Alfa, pronto para decolagem? Colagem por conta de risco de Neymar, reporte fora do solo, vento no aeródromo é 4 nós, nenhum tráfego a reportar no setor. Nossa radial e apartamento dela é 01 no vídeo, eu vou. Seu nome aí, então, comprou a note, confio? Gente, autorizado, comprou a note, reporte fora do solo. Vai para Barro Branco, Cidade Baixa, Mike Vitoral, através de Duna. Gente, Mike Vitoral, tá visual com o Hotel Romeu Golf? 219, direita 219, graças a Deus, 473. Gente, reportará visual, Mike Vitoral. Parte visual com o Mike Vitor Alfa, o carro da Golf. Reporta lá. Principal do Fonte Nova agora. É. Vamos falar agora, o Mike Vitor Alfa. A gente vai com o Alfa, já visual com o tráfego, comprou a noite. Chama o controle 120 decimal 8, Volvo. 120, muito obrigado. Mike Romeu Alfa, você viu? Eu falo de agora, vai passar 35 milhas nessa radial 017, sintonizado hoje, DCT. Já o meu gol já me volta mais de hidrófico. Hidrófico também é mais alto. Gente, Mike Romeu Alfa, consiga pra ele alto, destino? 017. Mike Romeu Alfa autorizado direto para o destino. Reporte livrando o STR. Muito obrigado. Poderia confirmar a frequência? 125.45 e 126.85. Salvador, azul 4981, Libra 240. 981, eu fazer a chegada Golf para nível de voo para 4 mil pés, ajustando a 016. E a chegada Golf para 4 mil pés, ajustada 106, azul 4981. Golf, Mike Romeu Alfa, na escuta. Alfa, na escuta do controle. Papapá, Mike Romeu Alfa, na escuta do controle. Positivo, prossiga. Se eu não ia prosseguir na 017. Muito urubu e nojo aqui, peço desculpa pelo desvio, agora retornando para 17. Se caso desses desvios, informe anteriormente ao controle, né, canal? Positivo, me perdoe. Controle, está presente, autorizaria agora 030. Autorizado para 030, mas com o meu alfa, qual foi o destino que você pôs no destino? Vai fazer realizar sobrevoo, na verdade, e regressa, bota mais 2 horas de sobrevoo. Seja, mas com o alfa. Alfa. Mike Romeu Alfa, quantas milhas aí? Eu lancei na 300 Pro por mais quantas milhas? Tá na 300 Pro por mais 5 milhas, tá? Se necessário, qual é a senhora um afastamento maior? A distância total de afastamento será 35 milhas. Você é pro? Papa Mike, Vitor Alfa, confirme posição? Papa Mike, Vitor Alfa, na posição Duna, né? Na frente sobrevoa o lado do tanque, Mike, Vitor Alfa. Agora, estou recebendo o primeiro, Mike, Vitor Alfa. Quanto tempo sobrevoa o elevador na saída? Mike Romeo Alfa na escuta. Estamos de 18 milhas afastado agora. E o Bruno da CTR, o Mike Romeo Alfa. Romeo Alfa, na 050, só vai retornar para a mesma CTR, eu não tenho escuta do contrato. Correndo, tá? Mantenha a escuta do controle para 050, mantenha a resposta. Por aqui, eu já levei com a CTR, eu estava atualizando mantenha a escuta do controle. Se eu for agora tomar para 055, vai manter a escuta do controle. Correio. 14981, desse operador de meu pai, eu já chamo 066, autorizado em LSF, ainda funciona 0, reporte estabilizado. 2.016 autorizado, ILS tal no zero, reportar estabilizado, azul 4981. 1491, informamos que tem dois tráfegos, dois helicópteros próximo à duna, realizando sobrevoo no raio de 2 milhas próximo à duna, aproximadamente entre 500 e 100 pés. Sim, de 4981. Controle o Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Considera a sua estação do 2.0, vai manter a 2. Pronto, é 2.75. Mike Romeo Alfa, confirma o local do sobrevoo. Parágrafo de vista. Gente, o senhor prossegue agora para o sobrevoo ou ainda fazendo de vídeo? Deixa eu ver, se eu quero autorizar. Gente, aprovar agora para o destino. 275. Antes era 017, agora 275, confere? Positivo. O Léo mandando o planejamento, eu quero autorizar com muito obrigado. Gente, confirme o senhor tem condições de precisar radialista a todo momento, não recebo nem alto nem charme do senhor. Positivo, estou afastando a sua radial 275, estou distante. Salvador, 23.8 milhas. Quanto total de voo? 2 horas, tá? Gente, mantendo o número 10? 7 horas. Gente, o Mike Romeo Alpha tem frequência livre da presente, nenhum tráfego no setor reportado conhecimento do controle. Fica atento às coordenações feitas com o controle para não ter divergência de informações. Positivo, muito obrigado, seu retorno. Gente, ao ingressar na CTR, estou no controle novamente. 20 horas, comandante. 4981, está livre LS, reporta localizador. Autorizado LS, o azul 4981, reportará. Rodando na duna, retorna elevador na sede, quente visual com o meu Golf, mais literal. Gente, mais literal, foi o meu Golf visual com mais literal. Ainda não, querido. Está visual, tá, meu irmão? É o meu Golf precisa. Tá livrando o elevador Lacerda, sobrevoa essa magia. Gente, eu tô com o meu Golf, tá visual com o Mike Brown. O visual. Gente. Sim. 4981, Chevrolet R1, 18, 2195. 1895, azul 4981. Na curva do desabamento aí, tá? Valeu! 4981, autorizado pouso pista na 0, vento variável em 59. Livre pouso na 0, azul 4981. O nome é autorizado a acionar reporte type. O nome é autorizado type até a parte metrô na 090. Solo 01, livrando direito, chama solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, azul 4981. Identificação, deixa ver a chegada bom de 1 para nível de voo 050. Dia, descendo para 050, falta de retorno de voo, praticamente na trote do bom de 1. Gente, eu posso estar vindo os vídeos. Está presente, pronto, 40 mil. meio autorizado a decolar, pista 17, vento variável em 4 nós. Federal 9970, autorizado ANA e decolar, pista 10, vento variável em 4 nós. Tá com o meu Golfo, prossiga. Tá avisando a São Martinho e retorna em mapa do setor norte. Tá com o meu Golfo, autorizado em Rimar, aguardo transferência de comunicação. Aguardo a transferência, Golfo. Vamos lá do Correio. Sim, Cristiano, é minha 312. O November decolou 05, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, fala do November. Tone 0142, por gentileza. O November copiou a torre? 0142 acionado, Sérgio. Estava acionado 0146. Vai chamar sala do 208. Sente. Tango Eco, Zulu November, acione 0142 e identificação. 0142, acionado, identificou a Zulu November. Tango Eco, Zulu November, contato radar na decolagem, chuva via saída Arbor, 1 para o nível 040. Arbor 1 para o 040, November. 9970, decolou 06, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, contato radar na decolagem, chuva via saída Momo para o nível 340. Na Momo para o 340, será o 970. Onde, Federal? Possibilidade de voar Prod Córgo ou Nenim? Autorizado o código. Grande código, muito obrigado. Será o 9970. Golfo já me voa com o RMAX. Hotel Romeu Golfo, chame a torre no 8 desse momento. Vou chamar a torre, Golfo. Hotel Romeu Golfo, no November, vou direto Arbor. Voa direto Arbor, November. Vem o Hotel Romeu Golfo. Diga. Tá, em Cajazeira, já avisou com a Enrimar para pouso. Gente, confirma, pouso na Enrimar? Afirmo, pouso em Enrimar. Com a tráfego reportar vento no aeródromo, 240 graus, 049, você pode ser controlado. Reportará no solo controlado até uma golfa. Castelhano, sala 10, frequência livre. Chama 6312, mantenha nível 050, tráfego 1 hora, 1 ou 2 milhas, rumo oeste, mantendo nível, mantendo 4 mil pés, com a balsa 34. Aqui, na via, mantendo 050, aguarda linha 312. Minha 312, mantenha 050, aguarde descida. Aguarde, minha 312, retorna sobre voo a Brossos, Mike Vitoral. Confirme, Mike Tango Eco, Zulu November, tráfego 11 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 050, um Airbus 320. November está sendo prova. Visual com o tráfego, oceânica direita, 63, zona 2. 6312, desça para 2010, ajuste 10117, autorizado em LS, extrair da pista 10, repartabilizado. Ajuste para 2000, repartirá estabilizado em saída 10, né, 312. Ajuste, 1017? 10017. Prato. Mantendo sobrevoo 500 pés, opção 44. Traz sobrevoo em paralelo ao Mike Litoral. Bom, vender propõe cancelamento e ideal descida. Contra ele, copia o papapá Mike Litoral. Gente, o Mike Litoral está sobrevoando paralelo. Acusando November, plano IFR cancelado aos 1.05, após 3.500 pés de cima critério, não há tráfego conhecido a reportar, frequência livre para coordenação. November vai chamar a Liz para coordenar após 2.500 pés. atualizando a informação do voo na paralela, altura sobre o shopping paralela, após Simbra, totalmente condicionado ao seu tráfego, Mike Peralta. Sim, General 9970, cruzando 200. General 9970, chame o centro Recife no 25345, alterno 26685. 25528, confirma, segunda? 126.85. 2685, General 9970, obrigado, bom dia. Mike, Vitor Alfa. Mantenha agora a proa do litoral e aguarde para o sobrevoo na paralela. Vai manter a proa do litoral, vai passar para o seu mais litoral. Estabilizou na IDS 3A10, 6312. Puxa, 9A3, 1-2. Forma o tráfego 3 horas, 2 milhas no terminal 510. O helicóptero agora comprou a sul, para o litoral. Chamei para o Salvador em 1-2, telefone 95-6312. Deu o contrato, mais lateral. Beijo. Torres Salvador, bom dia. Chamei 6312, está na que sei. Na frequência do controle. Controle de Salvador, muito bom dia, eu estou na 3304. Bom dia, estou na 3304, essa identificação do seu guia chegada Bonf para 4.000 pés, chama 0 no meio. 4.000 no 0 no meio, ou está na 3304. Livre pouso na 1-0-6-3-1-2. Através do setor de sobrevoo, visual contrato nacional já superado, Mike Federal. Change, Mike Federal. Mantendo sua escuta, aguardando a autorização, Mike Federal. Aguarde. Passa autorizado seguir com sobrevoo sobre a paralela. Prosseguindo, a sua escuta, Mike Vitoral, totalmente condicionada aos seus tráfegos. É 312-0, libera a direita, chame seu aluno, 219. Direita 219, 06, aporte aliado com cabeceira 10.